Estar aqui junto nessa manhã. Hoje, na hora que eu acordei, quando eu ouvi a chuva, eu confesso que toda vez que eu acordo que está chovendo, a minha cama ela fala muito alto, sabe? E aí, o segundo pensamento foi: o Senhor tem coisas lindas nesse dia, né? Esse tema é um tema que ele é tão potente na nossa vida e a gente fala tão pouco dele, né? Então, por isso que eu me enchi de força, de alegria para estar aqui hoje. E que, do mesmo jeito que está chovendo lá fora, que a gente receba aí uma chuva diferente que regue a nossa terra e que faça brotar a vida. Aliás, esse tema, para mim, ele tem esse significado de vida. Vida. Nós vamos falar hoje de vida, né? Embora, muitas vezes, o que a gente está vendo é o contrário, né? Então, vamos caminhar aqui junto. Eu sou psicóloga há pouco mais de 15 anos. Eu vou ficar aqui tentando ver qual que é o melhor, tá, gente? Como que eu vou administrar as duas coisas? Eu falo muito com a mão, então nós vamos conseguir. Me formei na PUC e tenho uma visão de família desde o início. Aliás, desde antes da formação, eu tenho... isso é um tema que grita aqui dentro de mim, sabe? E é uma alegria muito grande poder estar aqui para falar disso. Nós vamos falar de família, né? Alguém aqui... Aliás, vou fazer uma pergunta diferente. Quem aqui é filho ou filha? Levanta a mão, por favor. Quem é filho ou filha? Vou perguntar de novo. Até agora achei esquisito. Quem aqui é filho ou filha? Todo mundo, gente? Todo mundo tem um pai, uma mãe? A cegonha não chegou na casa de ninguém aqui, né, Levano? A gente precisa lembrar disso. Nós estamos fazendo um encontro aqui para falar principalmente com quem tem filhos. Mas antes de ter filhos, nós somos filhos. E aí que a história começa a ficar muito boa, tá bom? Vamos falar disso. Vamos ver aqui se está tudo funcionando. Foi. Gente, esse encontro é o primeiro tema de uma série de 3 encontros que vamos ter. A gente colocou o nome de Ensinando no Caminho. Então, o primeiro é de afetividade e sexualidade, é possível ensinar. No dia 13 de abril, nós vamos estar juntos aqui de novo para falar sobre limites. Os meus, os seus e os nossos. E ainda com uma data a definir, nós vamos falar de redes sociais, o real do virtual, tá bom? Então, fique atento, agende aí, divulgue, ajude a compartilhar, né? Porque às vezes a gente quer tanto ouvir falar disso e a gente só não sabe aonde está sendo dito, né? A gente não tem informação. Eu tenho certeza que hoje muita gente que não sabe que a gente está aqui gostaria de estar aqui. Então, é muito importante a gente poder compartilhar, né? Vamos lá. Quando você recebeu o convite e leu, né, afetividade e sexualidade, é possível ensinar? Deu uma sensação, assim, parecida com aquela imagem? Eu vou usar aqui, tá, gente? Nós temos 2 monitores, mas eu vou usar como referência esse aqui para não ficar para lá e para cá. Talvez esse seja um dos temas que a gente tem tido maior dificuldade hoje em lidar, tanto com a gente, individual, quanto nas relações e, principalmente, quando a gente pensa que os nossos filhos estão recebendo uma enxurrada de informações contundentes, insistentes e que, muitas vezes, é diferente do que a gente acredita. Eu tenho um trabalho numa escola infantil. E eu estou lá, esse é meu 6º ano. Todo ano eu faço um encontro com pais. E é muito interessante que nos 2 últimos anos eu senti uma diferença nos pais, uma sensação de medo, de não poder falar o que pensa, o que sente com esse tema. Então, é como se a gente estivesse pisando em ovos para falar sobre sexualidade, sobre afetividade. Isso me chama muito a atenção. Falei, o que está acontecendo? Que nós estamos ficando... Já é um tema tabu, né? Super difícil da gente ouvir falar, principalmente dentro de uma igreja, né? E é uma alegria a gente poder estar aqui hoje com essa percepção da necessidade de se falar disso. E além de ser um tema tabu, que já, né, a gente pode dizer que praticamente sempre foi, nos dois, vou colocar essa marca, tá, gente? Que é o que eu tenho percebido. Nos dois últimos anos, está ficando mais difícil de falar. Nós temos hoje uma realidade de informações, principalmente dentro das mídias sociais, né, do que os nossos filhos estão recebendo, que muitas vezes a gente não sabe. A gente não tem ideia do que nossos filhos estão pensando a respeito. E aqui, gente, eles estão pensando a respeito. Eles não estão só pensando a respeito, como eles estão vivenciando a esse respeito. A gente não precisa de ter a ilusão de que os nossos filhos estão, não importa a idade, tá? Estão alheios a esse tema. Porque o que nós estamos vivendo hoje é muita informação. Quando eu falo informação, ela é informação escrita, ela é informação gráfica, ela é informação de mídia... Não usa mais falar televisiva, porque a televisão está quase em extinção, né, gente? Mas de vídeo, vou falar assim, fica mais fácil. Os youtubers estão colocando... É tão interessante que é sutil, é muito sutil às vezes, mas poderoso, e os nossos filhos vão recebendo. E a gente vai achando que é só mais um dia, é só mais outro dia, e está tudo bem, aqui em casa está tudo bem. Tudo normal, só que os nossos filhos estão recebendo de fora. Porém, contudo, entretanto, não é só de fora. E essa é a nossa grande alegria e a nossa grande força. Então, nós estamos aqui hoje para olhar para essa força. Porque se a gente olha lá para fora, a gente fica assim. Se a gente olha para debaixo do nosso teto, a gente fica perdido. Mas quando a gente olha para debaixo do nosso teto, aí a gente começa a ficar mais aliviado. Como que a criança aprende? Eu coloquei ali a imagem de um neurônio espelho. A neurociência trouxe esse conhecimento, ele é recente, de que a maneira que o nosso cérebro precisamente aprende é através desse mecanismo. O neurônio espelho, ele precisa de referência. Nós precisamos de referência. A criança nasce sem referência social. Ela nasce como se fosse uma folha branca e ela vai fazendo registros, né, de quem ela é, de como ela precisa ser no mundo, etc. e tal. Então, o que, que a neurociência descobriu? Que através do neurônio espelho, a gente sempre viu criança imitando a gente, né? É bonitinho quando eles são pequenininhos e às vezes eles vão brincar, vamos falar de casinha, porque aí avacalha com a gente mais ainda. E vai imitar a mamãe. Eu sou a mamãe, né? Sua filha chega e fala, eu sou a mamãe. Ou então seu filho fala que é o papai. E de repente você vai assistir aquela cena e você arregala um olho desse tamanho e fala, meu Deus, é assim que ela me vê? É desse jeito? Vocês já passaram por isso, gente? Só lá em casa? Não, por favor, fala que não é só lá em casa, não, viu? Eles imitam a gente em tudo. Em tudo. Em tudo que eles veem, e aí entra os neurônios espelho. Eles precisam da referência do outro. Nós somos pessoas de relacionamento, precisamos de relacionar. Há uns anos atrás foi encontrada uma menininha na Europa, mais ali no alto, eu sou ruim de lembrar dos países. Ela foi criada no quintal de uma casa com cachorros. Foi abandonada. Os pais não davam conta, certamente tinham questões seríssimas, né, de patologia mental, e abandonaram a criança lá, e essa criança foi sendo cuidada e criada como se fosse um cachorro. Quando ela foi encontrada lá, ela latia, ela rosnava, ela tinha todos os comportamentos que os cachorros tinham. Ela comia como os cachorros. Isso depois, se vocês quiserem, eu trago a referência de nome. Tem, hoje a gente tem notícias dela hoje como adulta. E isso é muito forte, porque vai dizendo para a gente que a nossa responsabilidade é gigante, né? E a gente precisa estar muito atento a isso. E mais do que tudo, gente, ali tem uma foto, uma escada, vocês estão vendo ali? Lá em cima é meu marido, o Júlio. Ele me deu autorização, tá, gente? Para colocar. Ele está arrumando um trem lá em cima, não sei o que, que é, não lembro o que, que era. Aqui embaixo, opa, peraí, desculpa. Olha quem está ali. Esse é o Rafael, meu filho, que hoje está com 10 anos, ele tinha um ano. Eu corri, tirei a foto, larguei a marca, aliás, fui junto, né? Não dava nem para largar, fui lá e segurei ele, então ficou tudo bem. Para contar para a gente que os filhos publicam os pais. Não adianta a gente falar assim, não, mas meu filho é assim, eu nunca ensinei isso para ele. Às vezes a gente tenta escapulir, né? Como que o meu filho está fazendo isso? É o meu filho. Às vezes a gente entra em parafuso. Queridos, a responsabilidade é toda nossa. A gente tendo a intenção ou a gente não tendo a intenção de ensinar, a gente está ensinando. E para reforçar isso, eu trouxe essa fala. Cabe a família ensinar sobre afetividade e sexualidade. Aqui agora, como o tema vai ficando mais... a responsabilidade vai aumentando, a chuva aumentou também, vocês viram, né? Então, nós vamos ficar atentos, porque toda pressão do tema ela é verdadeira, porque a gente precisa estar atento a isso. A família ela é amparada pela lei, tendo assim o direito e o dever de conduzir a educação da criança baseada nos seus próprios valores. Vamos mais. Na nossa Constituição Federal, no artigo 226, diz: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No artigo 229, diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil é signatário dessa convenção, ele assina junto, tá? Lá no artigo 12, parágrafo 4, diz: os pais têm o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Por que que eu trago isso hoje, gente? Porque nós estamos nessa guerra. Mas eu não posso ensinar isso, porque a lei diz isso. Aliás, essa semana, dessa semana para a semana que vem, está em trâmite no Supremo Tribunal Federal uma lei que criminaliza toda discriminação contra homofobia, né? Contra a comunidade LGBT. Quando a gente vai vendo essas leis sendo criadas e debatidas na sociedade, a gente vai ficando recuado. Há uns tempos atrás foi a Lei da Palmada, né? Intitulada Lei da Palmada. Então, é como se a família ela tivesse sendo esvaziada, é como se eu pegasse esse copo aqui e começasse a jogar a água dele fora. Se a gente for pensar nessa água como uma responsabilidade da família. E é contraditório, porque a lei nos assegura que cabe à família, é nosso direito, dizer e ensinar de acordo com os nossos princípios e os nossos valores. Isso precisa ser muito bem internalizado para a gente ficar em paz de ensinar o que a gente quer ensinar. Sabe por quê, gente? Se os nossos filhos cometerem um crime, quem que vai preso? Quem que se responsabiliza? Abaixo de 18 anos. Os pais são os responsáveis civis e legais. Então, não adianta falar, gente, mas eu nunca ensinei isso para o meu filho. Sinto muito, você deixou ele aprender. Às vezes, não é a gente que ensinou, mas foi a gente que deixou ele aprender. Então, é por isso que eu trago essa base legal, tá? Isso está em vigência no nosso país. Nós temos essa permissão, autorização e direito de sermos os responsáveis legítimos pelos nossos filhos. Tá bom? Segura isso aí, cola isso dentro de você e fala, opa, o negócio é comigo mesmo. A chuva precisava de apertar agora, né, gente? Mais do que isso, os pais são a fonte da criança. A maneira como se relacionam molda a maneira da criança de se relacionar dentro e fora do ambiente familiar. Estão vendo que só vai apertando o cerco, né? Quero dizer para vocês que eu sou mãe de dois filhos, sou esposa do Júlio, casada há 18 anos, vivendo essa responsabilidade que ela só aumenta. Então, nós estamos no mesmo barco, tá? Estamos juntos. Esse quadradinho, essa gota laranja, ela vai ser o nosso balizador aqui hoje, a nossa referência maior. Se a gente entende que os nossos filhos, vamos imaginar, eu vou subir aqui só um pouquinho, tá? Os pais estão aqui em cima, os filhos estão aqui embaixo. Toda fonte precisa de estar acima e ela jorra para baixo. No nosso segundo encontro, que é aquele sobre limites, nós vamos falar muito sobre isso. Não tem jeito a gente inverter isso. Quando a gente inverte isso, a conta é alta demais para a gente pagar. Demais. Mas nós não vamos falar muito dessa conta hoje. O que, é que eu quero dizer hoje? Tudo que a gente está vendo nos nossos filhos, nós somos fonte. Muitas vezes, gente, eu trabalho tanto com o consultório quanto com a escola infantil. É muito, muito intenso hoje o trabalho de colocar a criança, vamos dizer assim, para ser tratada, para ser ir para profissionais, colegas, inclusive. E eu, muitas vezes eu digo, olha, não vai adiantar levar a criança para um profissional da psicologia. Se os pais não forem junto, vai ser dinheiro jogado fora, tempo jogado fora, vai ser uma expectativa frustrada e mais do que isso, uma responsabilidade nos ombros da criança que não pertence a ela. E essa é a parte que eu acho muito injusta e que é o que a gente precisa de cuidar. Por isso, gente, tudo que eu quero mudar no rio, não adianta eu mexer lá na cor da água do rio, colocar anilina lá verde, vamos pôr vermelha para ficar mais... Se eu coloco a anilina vermelha lá no rio e a fonte continua jorrando, como é que vai estar o rio daqui a pouco? Vamos inverter agora. Deixa o rio lá quietinho, eu vou botar a anilina vermelha lá na fonte. Espera um pouquinho, como é que vai estar o rio? Alguém discorda disso? Não tem como, né, gente? É assim que é. Então, eu quero trazer isso para a gente poder pegar para nós o que é nosso, o que cabe a nós. Quem é a criança que a gente está falando? Nós estamos aqui dizendo da supermissão de criar os filhos. Então, a gente tem, cada um de nós aqui, tem aí em mente a criança que você quer alcançar. Se eu pedir aqui para você buscar a foto no seu celular, provavelmente rapidinho você vai encontrar a foto de quem você quer alcançar. Se você não quer alcançar uma criança específica, você quer ajudar pessoas a alcançarem as crianças delas, né? Então, vamos lá. Pela nossa lei, menores de 12 anos. Embora, muitas vezes, o comportamento e a maturidade emocional e relacional vá, às vezes, até a idade adulta, né? A gente tem gente grande com comportamento de criança. Mas a gente vai basear aqui no que a ciência traz para a gente e a lei também. É uma pessoa em desenvolvimento e, por isso, se apresentam em situação de fragilidade ou vulnerabilidade psicológica e cognitiva. Olha bem para isso. A criança, ela está, abaixo dessa idade, ela está tão necessitada de responsáveis que estejam atentos a ela, que, se a gente distrai, ela é vulnerável a receber outras influências. Embora a gente seja fonte, a gente tem que ser uma fonte ativa. Não adianta a gente querer ser uma fonte que está preocupado com outras coisas, porque fica incoerente a informação que a criança recebe. Ela fica, vamos dizer assim, abandonada da nossa atenção. E como ela está numa a situação de fragilidade e vulnerabilidade psicológica e cognitiva diz da maturidade, de amadurecimento do cérebro. O nosso cérebro, gente, ele só termina de amadurecer em torno dos 21 anos. E a última parte que amadurece é essa parte aqui da frente, o córtex pré-frontal, que ele é responsável pela tomada de decisão. Então, nossos filhos, crianças e muitas vezes adolescentes, eles não têm condição cognitiva de tomar nenhuma decisão, de falar assim, não, isso aqui não é para mim. Nós temos que estar junto, entendeu? Por isso. Tem estudos recentes, nós vamos falar disso no nosso terceiro encontro, que diz que essa parte do nosso cérebro, que tem esse desenvolvimento natural, está havendo uma diferença, uma aceleração no desenvolvimento dessa região do cérebro nas crianças e adolescentes que têm muito uso de internet, principalmente de jogos. Tá? Então, nós vamos falar disso lá. Isso pode até parecer bom, falar, não, eles estão desenvolvendo mais rápido, mas as implicações que isso traz são muito significativas e importantes da gente estar atento. Tá? O que mais? Ela é egocêntrica, guiada pela própria emoção e vontade. Não quer dizer que ela é egoísta, mas ela está centrada nela. Ela tem a referência da vontade dela derramando. Já viu um menino pequeno fazendo birra? Né? Naquela assim, delicadeza, sutil, rapidinho. Só que não. Uma criança que está tomada da vontade, ela derrama na vontade dela, ela transborda, ela faz furacão, ela deixa a gente em pânico. Teve um motorista de caminhão lá na China, e a gente tem essa reportagem também, ele estava com o filho dele, ele devia ter em torno de 5 anos, o filho, e o menino estava fazendo birra porque ele queria dirigir o caminhão. Obviamente, né, gente? É coisa de criança. O que esse pai fez? O menino chorou, esperneou, gritou e aconteceu de tal maneira que, por fim, as câmeras de segurança da rodovia flagraram a cena do pai com o filho dirigindo o caminhão. Aí eles foram parados na próxima barreira. E o pai falou, eu não aguentava mais, não tinha outro jeito de eu seguir viagem se eu não fizesse isso. Ele estava enlouquecendo. Então, essa é a sutileza da criança quando ela está fazendo birra. Quanto mais ela cresce, isso vai ficando mais aprimorado, refinado. E se a gente não prestar atenção, a gente inverte a ordem e os nossos filhos tomam conta do pedaço. Não dá. A criança, ela é egocêntrica, ela está fazendo bem feita a parte dela. Agora, a gente está fazendo bem feita a nossa? A criança, ela é heterônoma. O que é isso? A fonte das regras é externa, está no outro. Não há uma autorregulação. Autorregulação é autonomia. A criança, ela está na heteronomia. Vou trazer esses termos, gente, só para a gente entender o funcionamento, tá? Se eu ensinei... Gente, eu falei para o meu filho que não podia fazer isso. Meu filho, como? Eu te falei hoje, antes de ir para a escola. Como que você chega aqui com esse bilhete da escola? Como? A gente fica... É muito fácil da gente entender. É porque ela é guiada pela vontade dela, ela é centrada nela mesma, e se tem lá um ambiente que conduz ela para fazer determinada coisa, ela é vulnerável. Ela vai... Agora a chuva tinha que aumentar de novo. Para a gente pegar isso com muita força. Por isso, gente, a criança ela necessita de proteção, orientação e acompanhamento. Não tem como a gente ignorar isso. Só que, no nosso dia a dia, é fácil manter essa atenção. Talvez uma das coisas mais difíceis seja a gente prestar atenção no nosso filho, na nossa filha, diariamente, Sabe aquele acompanhamento diário? Vocês já entraram em site da internet desatualizado? Com última atualização, 13 de fevereiro de 2012. Quantos segundos você fica nesse site? Talvez milésimos, né? A conta de você passar para outro. Por quê, gente? Que eu estou falando disso. Da mesma maneira que a gente quer informação atual, a gente quer receber o que está mais novo, os nossos filhos precisam receber os nossos olhares frescos. É igual horta, né? Lá no verdurão, no sacolão. Tem que ser do dia, senão começa a murchar. E às vezes nossos filhos estão secos, porque não estão tendo esse olhar atento. E não é fácil. Não é fácil. É um dos maiores desafios que a gente tem. Porque é nesse acompanhamento que a gente vai captar o brilho do olho, a temperatura, a mudança sutil de comportamento. E quanto mais rápido a gente capta isso, mais a gente tem chance de ajudar. Às vezes a gente vai perceber quando o caldo entornou. Aí está difícil, não está impossível, mas está mais difícil. Como que se dá o desenvolvimento psicossexual? Nós vamos passar aqui, gente, porque eu sei que aqui a gente vai ter pais de filhos de idades diversas, né, de várias idades. Então, eu vou tentar fazer aqui uma linha do tempo, tá, do desenvolvimento. Lembrando, essa seta aqui, ó, ela está o tempo todo, está vendo? O que está falando ali? O relacionamento do casal barra pais é a referência principal da criança que se tornará o seu padrão de funcionamento relacional. E aqui eu quero fazer uma... Ó, gente, a nossa trilha sonora está chique demais. Está tudo sincronizado, viu? Esse é o segundo ponto mais importante. Então, é nessa intensidade mesmo, foi até uma orquestra. O que acontece? Você pode falar assim, mas eu sou separada. Eu sou separado. Eu não tenho mais, eu não convivo com o pai ou com a mãe do meu filho. É outra pessoa que está aqui do meu lado. Queridos, não importa. O pai e a mãe continuam sendo a referência desse filho. Por mais difícil que seja para a gente, muitas vezes, lidar com isso, é assim que é. A gente não consegue mudar isso. Se a gente for pensar que eu estou aqui com a alegria e o privilégio de ter meu pai e minha mãe juntinho aqui de mim. Você tem o seu pai e sua mãe aí juntinho de você. Você pode não estar tendo a facilidade de ver como eu estou. Mas está aí dentro de cada célula sua. Qualquer célula que pensar aí, vai ter pai e mãe. Pode ir lá para o laboratório que você vai ver. Né? Então, o relacionamento é o maior foco que a gente precisa de ter. E não é o relacionamento meu com meu filho. É meu com o pai do meu filho. É a relação de casal que é a referência maior da relação psicossexual que o meu filho vai desenvolver na vida dele. E aí, dá pano para a manga, né, gente? Mas sempre é possível. Tem um versículo que eu amo, que diz, o amor cobre multidão de pecados. O amor, que nós vamos falar também, ele tem um poder de restaurar, mesmo que a convivência não seja restabelecida. Mas lá dentro da gente é possível restaurar esse relacionamento num relacionamento de paz. Não precisa ser de mil amores, não, tá, gente? Porque a gente sabe que cada caso é um caso. Mas é possível ser também uma referência saudável. E nós vamos falar disso. Pensa aí um pouquinho. Eu vou dar 10 segundos. Como você quer que o seu filho adulto se relacione afetivo sexualmente? O que você quer que ele estabeleça de relacionamento? Você já pensou sobre isso? Essa pergunta, ela talvez seja também uma das mais importantes a gente fazer, porque às vezes a nossa expectativa é uma, só que a gente não cultiva o terreno para chegar lá. A gente não presta atenção em quais sementes que a gente está plantando, mas o fruto vai brotar. Então, qual o fruto que você quer lá na frente? E qual semente que você está plantando hoje? Aqui é muito rápido, mas eu quero que você leve essa pergunta com você. E você não responda, talvez, ela tão rápido assim. O que, que você quer que seu filho tenha de experiência? Você quer que ele case? Você quer que ele forme uma família? Você quer ter netos? E como que você quer que seja esse ambiente familiar do seu filho? Ou não, eu não quero que meu filho tenha família. Pensa aí. É muito difícil falar isso hoje, para mim especificamente, é muito difícil, porque dentro da minha profissão há uma restrição muito grande para se falar disso. Mas antes de psicóloga, eu sou gente, sou cidadã, sou cristã, e eu tenho que viver o que eu acredito. A lei me assegura isso, acima de qualquer coisa. Então eu posso falar isso com muita tranquilidade. Quando eu olho para os meus filhos, eu preciso saber o que é que eu quero que eles deem conta de viver. Porque se eu não ensino isso pequena, com eles novos, fica mais difícil. Não fica impossível, mas fica mais difícil. Como que isso acontece, gente? De 0 a 3 anos, basicamente, o desenvolvimento psicossexual é afetivo. Ele vai dizer da relação que os pais estabelecem com a criança, que a criança capta no ambiente. Nessa idade, a emoção da criança ela está lá no alto e o cognitivo está baixo. Ela tem pouca possibilidade de entender as coisas, de formar conceitos lógicos, mas como a emoção dela está lá em cima, ela capta o clima emocional melhor que os radares da NASA, muito melhor. Se tivesse jeito de extrair essa tecnologia que a criança tem de captar o clima emocional, a gente ia ter aí satélites e radares super, ultra, mega potentes. Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala assim, não, mas eu nem falei com ele. Ele nem sabe que isso está acontecendo. E é uma situação difícil, grave, séria. Ele sabe. Ele captou o seu clima emocional. Seu filho capta isso. Então, precisamos de estar muito atento. Quando ele faz, entre 4 e 6 anos, isso aqui é uma explosão, é um boom. Quem tem, peraí, vamos voltar aqui. Quem tem filhos aqui de 0 a 3 anos? Então, vocês estão com essa, ainda não vem a expressão da, vamos chamar assim, sexualidade. Mas eles estão aprendendo intensamente como se relacionar, como receber atenção, como ser cuidado, como ser respeitado. Quando chega 4 a 6 anos, quem aqui tem filho nessa faixa etária? Neto, conhecido. Aí todo mundo, né, gente? Nessa idade, gente, é exatamente a idade que eu faço os encontros lá no meu trabalho. Por quê? Os meninos parecem que endoida. Como? Mudam o jeito de relacionar com os pais, eles ficam mais combativos, testam intensamente a nossa paciência, as regras, os limites. E a curiosidade com relação aos órgãos genitais, ao seu próprio corpo, o corpo do outro, bomba. E é comum a gente encontrar a criança atrás de um sofá, escondida, abaixou a calça, está lá, sozinha, se tocando. Nesse momento, eu preciso dizer, muitas vezes a gente vê uma criança que a gente diz que ela está se masturbando. Eu vou dizendo algumas coisas assim no meio do caminho, tá, gente? A criança nessa idade, esse termo, ele não cabe para ela. Porque é do mundo adulto. A masturbação é do mundo adulto. A criança nessa idade, ela está se auto-manipulando porque ela está percebendo que tem uma sensação diferente. É natural, a criança é curiosa. Do mesmo jeito que ela pega lá terra, dizem as más línguas que eu comia. Ai, credo. É muito má. Pegava terra, na terra lá caramujo e comia. Mas eu acho que era uma chiqueza da minha, né? Eu devo ser chique em algum lugar. Porque a criança faz isso, ela vai lá e tum, pega. Ela tem que pegar, ela tem que experimentar, ela tem que vivenciar. Não adianta você falar com seu filho assim, filho, eu vou te dar essa fantasia de super-homem, mas você continua sendo você, tá? Vocês já viram? Põe a fantasia, acabou, ele é o super-homem. Inclusive, você fica atento em não querer voar aí, porque há muitos casos de menino que estabaca no chão porque tentou voar. Então, a criança, ela é dela conhecer através da experiência, da curiosidade, da exploração. Então, ela vai explorar o corpo dela. Desculpa. O corpo dela, o corpo do colega. Na escola, então, é um terreno frutífero para essas experiências laboratoriais, científicas. Não é porque isso está na idade que a gente permite, mas a gente precisa entender do ponto de vista da criança, que não é o nosso ponto de vista, que a experiência que ela está tendo ali é importante. Ela é importante de ser vivenciada e cuidada por nós. Por isso que ali está afetivo e físico, tá? De 7 a 10 anos, quem tem filho aí? Agora eu já levanto minha mão também. Aqui, gente, a gente já tem um adendo. O cognitivo, porque a maturidade cerebral caminha a um desenvolvimento e a criança começa a entender coisas que antes ela não entendia. E ela começa a perceber que tem muita informação nessa vida e que eu posso acessá-la de vários jeitos. Vou trazer um dado para nós. Vocês sabem quem são os maiores consumidores de pornografia? Eu vou dar uma notícia ruim. Não são os adolescentes. Crianças de 10 anos, 9, 10 anos, principalmente meninos. Que a gente acha que eles não estão nem... Não, está longe então, gente. Com o advento do smartphone, das redes sociais, fique atento ao que seu filho está vendo. Porque na curiosidade vulnerável, que é própria da idade dele, ele pode estar acessando conteúdos que são extremamente danosos para qualquer pessoa, seja ela criança ou seja ela adulta. A diferença é que a criança é vulnerável. Ela ainda não tem a capacidade plena de tomar decisão. Então, ela fica refém rapidinho. Tá? Mas é uma idade bonita, porque é quando os meninos precisam do pai, precisa de pai essa hora. A menina precisa de pai também, mas o menino clama. Por quê, gente? Eles estão entrando na pré-adolescência. Maternidade, mãe, maternal, é de gente grande ou de gente pequena? Se você for no maternal de uma escola, o que você vai encontrar lá? Os pituquinhos, né? O que é o movimento da mãe? Mãe faz assim, ó. É meu, só meu. Eu não quero te dar asa, não, porque eu tenho medo de você voar. Eu vou te dar muita raiz. Pertinho da minha. Aí, nessa idade, mas ali pro final, o filho olha para a mãe e fala, mas eu estou querendo é a asa. Eu tô entendendo, ó o cognitivo aí, que eu vou ter que voar. Então, ele vai atrás de quem? Olha o movimento do pai. Pai joga para a vida. Mãe segura. Naturalmente, a gente tem essa... Vocês concordam? Eu tenho que checar aí para ver se a gente está junto, viu? Tem um caso engraçado de uma amiga minha, que elas estavam num final de semana num sítio com vários pais com crianças menores, e eles estavam brincando na varanda de sabão com água, de escorrega. E aí ela foi me contar a cena, que os pais, eles pegavam os meninos, e era grande, empurrava os meninos com toda a força. Quem que estava lá? Lógico, aquela mãe. Catando o menino para segurar. Ai, meu Deus. E aí uma falava, para de fazer essa força, dá para ser mais... Pai falava, claro que não, mãe, mas tem que ter emoção nessa vida. É assim que é. E nessa idade começa a ser mais importante. Está vendo como que a relação do casal, mesmo que ele, na situação que tiver, para o filho não faz diferença. Mentira, faz sim. Mas, deixa eu refazer minha fala. Para o filho, o pai e a mãe é tão importante, tanto um quanto o outro, independente de qual é a relação entre esse casal. Tá? De 11 anos em diante, a gente vai ter o afetivo, o físico, o cognitivo, o emocional e o relacional. Muitas vezes é aqui que está o nosso foco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu filho. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu peguei uma mensagem dele. Eu estou desesperada. Porque eu estou achando que ele está... Quando ele está falando que está indo para a casa do colega, tem mais gente lá, que eu não estou sabendo. Isso é o desenvolvimento natural, tá, gente? Toda pessoa com um padrão de desenvolvimento normal, ela vai passar por isso. Só se lembrar de você. Nessas idades, tem umas ali que a gente não vai ter muita condição de lembrar, mas nessas duas últimas, principalmente na última, eu acho que todos nós lembramos. Como que o nosso olhar para o outro muda? Como eu começo a querer estar junto? Como as minhas emoções começam a querer aquela pessoa? Vocês lembram disso? Aí, de 11 anos em diante? Consegue lembrar? Você consegue resgatar você nessa idade? É mais fácil a gente entender os nossos filhos quando a gente lembra que a gente também já passou por esse caminho. E aí não dá para a gente esconder da gente mesmo que eles estão vivendo essa fase. Em qualquer uma dessas fases, existem uns princípios que eles são fundamentais. Essa mão ali, é só para você saber, é uma estratégia, tá, gente? Para vocês lembrarem... De cada um dos princípios. Você olha para sua mão, você fala, vamos, que agora o negócio está na minha mão, tá? Vocês vão sair daqui com princípios fundamentais na mão de vocês. O que é o primeiro princípio? Verdade. É o dedão, olha aqui. Se você pegar aí, faz essa experiência. O dedão, ele faz isso aqui, ó. Ele passa em todos os dedos. Não é? Ele é o único dedo que pode fazer isso. Não tem outro dedo, não. A verdade, ela tem que estar em todas as dimensões da nossa vida. Em todas as áreas, relacionamentos e interação. Por quê? Porque isso é vínculo de confiança. A verdade, gente, ela é como se fosse o trilho de um trem... que chama confiança. Se você quer ter uma relação de confiança com seu filho, que seu filho confie em você, se você não estabelecer esse princípio o tempo todo, você não vai ter a confiança do seu filho, porque você não vai ser uma pessoa confiável para ele. Olha que loucura. Eu, mãe, eu, pai, não vou ser confiável. Como? Sabe aquelas engambeladas que a gente dá nos meninos? Coisa pequena. Mãe, vamos no cinema nessas férias? Vou contar aqui uma história lá de casa, tá? Vamos no cinema nessas férias? Isso lá em dezembro. Falei, vamos. Pensei assim, né? Dezembro, janeiro, vai ter um dia que vai dar, não é possível, né? Vamos sim. Meu filho falou qual o filme que ele queria ver. Vamos, filho. Ô, gente, acontece um fenômeno nos nossos dias, que os dias são engolidos. E quando você vê... As férias acabaram. O que que meu filho chegou para mim? Mãe. E o cinema? Filho, e o cinema? Nessa hora, vem um trenzinho lá, assim. Fala, vou tentar aqui dar uma negociada, né? Não era um filme que eu tinha interesse de ver. Olha como que a gente é. Complexo. Eu não estava com muita vontade, mas eu tinha feito um compromisso com ele. Que para mim não era tão importante, mas para ele era extremamente importante. Quarta-feira dessa semana, agora, às 3h10 da tarde, quem estava lá no cinema? No último dia e no último horário da exibição deste filme, ele não será mais exibido no cinema. Na hora que eu me dei conta, eu falei, pode ser o que for, filho, nós vamos. A vontade, cá embaixo, a minha, nós vamos. Eu preciso de fazer o sacrifício que for para fazer valer a minha palavra, o meu compromisso, o meu combinado. Gente, por que, que nós estamos falando de a gente vir falar de afetividade e sexualidade? Por que, que eu estou falando disso aqui? O que, que é a coisa mais importante num relacionamento? Se você desconfia de quem está junto de você, dá para caminhar? Olha como que é sutil. É assim que a gente ensina. É falando, ah, não, filho, eu compro esse DVD para você, eu baixo lá no Netflix, eu ligo lá no NetNow, faço o que for. Mas você vê esse filme aqui em casa? Eu podia ter. Podia. Mas eu estou querendo cuidar dele para que ele estabeleça relações de confiança na vida dele. E ele vai aprender isso com quem? Não tem outra pessoa, não. Porque a professora lá na escola não tem essa responsabilidade. Vocês lembram lá da lei? A responsabilidade é nossa. E tem uma lei, um princípio que ele é divino, que entrega isso na nossa mão. Talvez é, talvez não. Eu posso dizer com tranquilidade que essa é uma das maiores missões que Deus entrega para a gente. Se não a maior. Caminho da verdade, tá, gente? Por que, que eu falei caminho da verdade agora? Porque tem coisa que nosso filho não vai ter condição de entender. Lembra da história da cegonha? Nessa fase lá dos 4, 6 anos de idade, o menino pergunta como que... Mamãe, como que eu entrei na sua barriga? Essa hora a gente quer desaparecer, a gente quer entrar para dentro da barriga. Aí a gente começa a escorregar. Por isso que surgiu a história da cegonha, gente. Eu não sei quem foi o bendito que conseguiu elaborar tamanha trama, porque eu estava tão pensando que ele devia estar sob efeito de drogas, porque assim, lógica. É cada uma que a gente inventa para escapulir. Então, você não precisa de contar tudo. Você não precisa de contar como que acontece uma relação sexual. Mas você pode, vamos pensar aqui que está aqui o caminho da verdade, tá? Você pode colocar um pezinho lá. Você não precisa de, filho, vou te dar uma aula de anatomia, biologia, ciências. Fantástico, senta aí. Tem uma professora, gente, minha, ela dava aula de desenvolvimento infantil. E aí... ela dava aula de desenvolvimento infantil. Eu sabia disso tudo, muito bem, lá na faculdade de psicologia. E ela tinha uma filha. Então, ela já estava se programando para o dia que essa pergunta ia chegar. Ela estava dirigindo na Praça da Liberdade e a filha atrás. E aí, no meio do nada, do além, a filha pergunta, mamãe, de onde que eu vim? Ela contando a cena, ela fala que ela quase que ela bateu, porque ela tomou um susto, ela não estava esperando que ia ser naquele momento, embora ela tivesse tudo preparado. E aí ela começou a falar, filhinha, o papai e a mamãe se encontraram, e o nosso olho brilhou. E aí a gente quis ficar tão junto, que o papai plantou uma sementinha dentro da barriga da mamãe. E essa sementinha brotou. E a menina já estava olhando lá para fora. Ela achou estranho. É claro que eu estou resumindo que o nosso tempo é implacável. O que, que essa menina... O que, que a mãe resumiu? A menina não deu muita ideia para a história. Ela falou, ai, filha, que você está olhando para a janela? Ela falou, não, mãe, é porque a fulana lá da escola, colega dela, ela veio do Rio e eu queria saber de onde que eu vim. Ô, gente, pensa numa casa caindo assim. Ela ficou assim, não estou acreditando. Eu me planejei tanto para esse momento, para isso. Lembra da atenção? Lembra. Se a gente está atento ao nosso filho, tem um segredinho aí que a gente precisa de ter. Toda pergunta que seu filho faz, não importa a idade dele, devolve a pergunta para ele. Filha, o que você acha? De onde que você acha que você veio? Se ela tivesse feito essa pergunta, qual que seria a resposta provável da criança? Né? Ah, mãe, eu não sei, porque fulaninha veio do Rio, queria saber de onde que eu vim. Pronto, resolvido. Ela ia falar, filho, você nasceu aqui em Belo Horizonte, lá no Otaviano Neves. Está vendo como que o acompanhamento é importante? E às vezes a gente vai acompanhando só daqui de cima do nosso ponto de vista. Quando a gente quer atentar para a necessidade do nosso filho, a gente tem que ir lá. Porque, gente, a criança, ela tece teorias sobre tudo, o tempo todo, seja ela de 0 a 12 anos. Então, ela vai ter mil e uma possibilidade de responder uma pergunta. Outro dia desse, o pai veio me falar que o filho dele chegou para ele e falou assim, papai, quando que vai nascer meus pelos? Falta o ar essa hora, pessoa? Só, gente, que esse pai, ele tinha ido num encontro nosso. Então, ele tinha aprendido esse pulo do gato. Então, eu falei assim, filho, como que você acha? Quando que você acha? Eu não sei, papai, porque o fulano, ele é cheio de pelinho aqui, eu não tenho. Isso é verdade, tá, gente? Aí ele, graças a Deus. Por quê, gente? Porque a gente quer escapulir desses temas. É constrangedor, porque fala de uma coisa que chama intimidade. Olha que dedo que é, nós somos da verdade, agora nós vamos falar da intimidade. Quando eu pego esse dedo e aponto para mim, eu estou dizendo que é meu. Então, você lembra disso. Aponta seu dedo aí para você. Isso aí é uma estratégia para você não esquecer, tá, gente? Seu. Intimidade diz do que é meu. De mais ninguém. A minha intimidade, eu só vou abrir para quem eu tenho o primeiro lá. Confiança. Verdade é sinônimo de confiança, nesse caso, no relacionamento. E aí, gente, desde pequenininho a gente vai ensinando isso para a criança. Desde pequenininho. E ele está aprendendo, queira você ensinar ou não. Esteja você atento a isso ou não, ele está aprendendo como lidar com a intimidade dele. É importante, nesse momento, dizer que as partes íntimas são minhas. Eu não compartilho. Eu não vou no clube e vejo um monte de gente pelada. Está todo mundo estrategicamente tampado, não é? É qualquer roupa? É uma sunga ou um short? É um biquíni ou um maiô? Tampando estritamente as partes íntimas. Eu posso querer usar um maiô porque eu estou, por exemplo, precisando de esconder minha barriga, não estou à vontade. Ou então porque eu acho mais elegante. Ou as duas coisas. Mas se eu resolver usar um biquíni, mostrar minha barriga, não tem problema. Mas a calcinha e o sutiã do biquíni, sem chance de eu não usar. É claro que se a gente for na cultura indígena, se a gente for lá nas praias lá da Europa, em algumas aqui, a gente vai ver cenas diferentes. Porém, contudo, entretanto, nós moramos em Minas Gerais, no Brasil, em Belo Horizonte. A nossa cultura nos diz que é assim que é o nosso costume. Independente de qualquer cultura, a intimidade é um valor que precisa ser ensinado. E é no dia a dia que a gente vai ensinando isso. Junto com a intimidade tem a privacidade. Se eu abaixo meus dedos e mostro o dedo do meio para vocês, o que vai acontecer? Vai dar, gente? Eu não vou fazer isso aqui. Eu não posso mostrar meu dedo do meio assim. Posso? Não dá. Por que que não dá? É feio, né? Menino, guarda esse dedo. Olha só. Para nós, o dedo do meio representa o pênis, não é? Se eu mostro esse dedo sozinho, eu vou ofender vocês, no mínimo. Vocês vão entender que isso faz parte de um encontro, de uma palestra didática e tal. Mesmo assim, eu vou ofender. Então, não vou mostrar. Por quê? Porque é privado. É privado. Privacidade, eu não mostro em público. Por isso que ofende. Oi, gente, é engraçado, as fichas da gente caem ao longo do tempo. Há uns tempos atrás, eu fui pesquisar todos os palavrões que eu conheço. Fui fazer essa pesquisa didática. Eu não falo palavrão, não gosto. Fui ensinada. Então, fui me dar conta que todos os palavrões que eu conheço têm a ver com os genitais, com a relação sexual, de um jeito ou de outro. Tudo tem a ver com esse tema. Sexualidade. E a gente se ofende. Por que que a gente se ofende, gente? Por que que é um xingamento? Por que que é uma ofensa? Porque o que é íntimo é privado e tem que ser bem guardado. Quando é colocado no público, você ofende. É por isso que eu não vou entrar também, no hábito da pornografia. Porque eu estou entrando na privacidade de alguém. Pode ser produzido para render muito dinheiro, para me capturar, e vai capturar. Se você começar a assistir pornografia, fique preparado para estar algemado com tornozeleira eletrônica, grades por todos os lados, sem liberdade, porque você vai viciar. A pornografia, ela tem um potencial de viciar maior que a maconha, maior que a cocaína, equipara a heroína e o crack. Esse vício, ele é químico. Nós vamos falar disso lá no nosso terceiro encontro. Assusta, né? Mas é por isso, gente, que um argumento é: para que que eu vou ver intimidade lá? Pode ser ator, pode ser o que for. É uma intimidade sendo reproduzida. Para que que eu vou entrar na intimidade de outra pessoa se eu não quero que entrem na minha? Tem a lei Carolina Dieckmann, né? Que é sobre isso. Imagens dela nua, ou não sei quais são as condições da imagem, que eu não fui atrás, que foram divulgadas, que vazaram na rede. Hoje isso é crime. Olha que legal, quando eu ensino a intimidade e a privacidade, eu estou ensinando também a proteção. Por quê? Porque eu estou ensinando para o meu filho pequeno que ele precisa se proteger e se guardar. Se guardar no sentido de não se expor. Então, as nudes, né, as selfies, em situações individuais da pessoa nua ou numa situação de uma relação sexual ou qualquer interação mais nu, está em alta hoje. Os nossos jovens estão fazendo isso. Muitos adultos também. Pasmem. E aí dói muita criança também. A criança é vulnerável. A criança, ela vai sendo guiada. Assim que você estabelece um vínculo de confiança com uma criança, ela faz o que você pede. Então, querido e querida, seja você estabelecer esse vínculo de confiança com seu filho. Não deixe esse espaço vazio, não, porque alguém vai ocupar. Não existe espaço vazio em família, em relações familiares. E esses espaços precisam ser ocupados. Tá? Quando eu ensino, então, a preservar minha intimidade na minha privacidade, meu filho vai ficar à vontade para fazer uma nude e mandar por aí? Não está, sabe por quê? Eu estou atenta e eu estou acompanhando e eu estou sendo modelo de privacidade, preservando a privacidade dele e a minha. E é das pessoas que estão convivendo comigo. Porque se eu falo assim, se eu chego e ele está tomando banho, eu falo, não, filho, deixa eu entrar aqui, eu sou sua mãe. Ele fala, não, mãe. O que é que eu estou ensinando para ele? Vê as incoerências que a gente vai entrando nelas? A não ser que ele te autorize e que você dê um tempo lá para ele fazer o que ele precisa de se proteger, você está invadindo a privacidade dele. E a gente faz isso sem querer, atropelando, porque o relógio não para, eu tenho que fazer mil coisas, eu preciso pegar um negócio, está lá no banheiro, ele está tomando banho. A gente ignora. Existem fases que são extremamente importantes. 4 a 6 anos é uma delas. Em todas as fases. Mas essa fase é uma fase fundamental de cuidar dessas coisas. E ao longo a gente vai, porque as interações vão ficando diferentes entre os meninos e as meninas, e a gente vai cuidando disso. Também protegendo. Quando a gente fala de intimidade e privacidade, gente, e caminho da verdade, a gente vai, inclusive, proteger nossos filhos de pedofilia também. Porque eu vou dizer que ninguém toca as suas partes íntimas, meu filho. Nem eu, como sua mãe. Eu higienizo enquanto você não aprende a fazer 100%. Mas eu preciso pedir licença. Do 0 aos 3 anos, nem tanto. Porque ele não tem cognitivo para entender isso. Mas daí em diante, isso tem que ser muito bem pontuado. Eu preciso falar isso para o meu filho. Filho, então, ou filha, você vai começar a aprender a tomar banho sozinha, porque seu corpo é só seu. Tá? Depois eu vou dar aquela, a gente chama assim, que é a faxina geral, né? uma fiscalizada para ver se está tudo certo. E não queira que esteja tudo 100%, não, porque ele está aprendendo, ela está aprendendo. Deixa ele aprender, dá espaço para o seu filho aprender o que ele tem capacidade de aprender. Então, a gente vai cuidando para que, se lá na escola um coleguinha quer fazer aquela exploração científica, ele vai ter a sua voz com ele. Mas ninguém toca no meu corpo, ninguém mexe no meu corpo, ninguém vê meu corpo, porque é meu, é privado. Se eu estou acompanhando e cuidando de banho, todo mundo toma todo dia, normalmente, né? Tem uns adeptos aí, um dia sim, um dia não. Dizem que tem gente que toma banho só no sábado. Mas, normalmente, a gente tem essa oportunidade diariamente. Diariamente. Ou o pai ou a mãe. Às vezes o médico vai precisar de tocar seu filho, de avaliar. Então você vai contar isso para ele, isso é verdade, é o caminho da verdade. Filho, nós vamos no médico, você vai precisar de tirar a roupa para ele te examinar, eu vou estar do seu lado, e ele vai só examinar para ver se está tudo bem, você vai pôr a roupa de novo, está tudo bem. A gente vai contando, a gente precisa de falar, a gente precisa de falar, porque se a gente não fala, fica truncado, fica incoerente, sabe? E eles ficam desprotegidos. Mas naquela hora o médico me viu, então esse moço aqui, esse coleguinha aqui, a gente vai deixando inseguranças desprotegidas. O dedinho. Ah, uma coisa importante, tudo tem um porquê nessa vida, né? Por que que eu coloquei esse dedo como proteção? Esse dedo normalmente é o que a gente carrega uma aliança. Essa aliança tem um nome dentro, se você usa ou não. Nesse nome, está dizendo que existe uma pessoa que você tem um compromisso de vida com ela. E essa pessoa está comigo onde eu estiver. Isso é uma presença. Então, quando a gente vai ensinando isso tudo, a gente está ensinando para o nosso filho que mesmo que ele não me veja, eu estou junto com ele, a minha voz está com ele, o meu ensino falado e vivido está com ele e ele pode se proteger. Entendeu, gente? A nossa presença ela precisa ser tanto ao vivo e a cores, quanto quando a gente não estiver junto com eles. Porque eles vão crescendo e essa distância vai aumentando, eles vão ficando cada vez menos tempo com a gente. Quando é pequenininho, a gente consegue fazer maternagem. Quando chega numa certa idade, pai vai viver. Nessa hora, lá atrás, tem que ter tido muita semente plantada para ele poder ter recurso que veio de você, pai e mãe, para ele saber tomar uma decisão. Lembra que aqui é o último lugar a amadurecer? Tomada de decisão, então a criança e o adolescente ele precisa de muita força do adulto significativo para ele poder tomar uma decisão que o proteja, que o preserve. Por último, o respeito. respeito, o dedinho mindinho é o menorzinho de todos, né? Ele perde fácil qualquer disputa. E se eu não trabalho o respeito com meu filho, eu atropelo ele muitas vezes. Muitas vezes. Até quando a gente falou de masturbação. Eu posso achar que meu filho... Mais uma coisa importante. Eu volto nessa parte. Uma menina, até os 6 anos, se automanipulando, e muitas vezes não vai ser com a mão, vai ser na ponta de uma cadeira, vai ser encostando em algum lugar, ela está fazendo algo que ela pode descobrir sozinha. Né? Encostou ali, ó, é assim, tá, gente? Ó, diferente. Não posso dizer precisamente o orgasmo nessa idade, mas essa sensação do relaxamento que a criança tem, que a menina tem, ela é fruto de pressão e movimento. Em qualquer lugar que ela estiver pressionando a vulva dela e movimentando, é tudo que ela precisa para sentir aquele relaxamento. O menino é diferente. Se você vê um menino nessa idade se masturbando, fazendo movimento de pressão e movimento, pode ter certeza que ele está tendo acesso a pessoas ou imagens que estão ensinando isso para ele, porque isso não é um aprendizado para essa idade natural, entendeu? Então, pega essa dica. Se você vê seu filho se masturbando desse, é comum você ver o menino pegando, fazendo assim. Mas esse movimento é de gente grande. De 11 anos para cima. Porque eu já tenho conhecimento cognitivo. Antes disso, é porque eu estou aprendendo com alguém. Ou com um vídeo. Tá? Isso é muito legal, eu não sabia, fiquei sabendo isso há pouco tempo. As pessoas não falam dessas informações. E às vezes é uma coisa que você fala, gente do céu. Pronto. Você já consegue captar as dicas que seu filho está te dando. Importante dizer também, a criança nessa idade, ela vai se automanipular para se conhecer. Tudo que está em excesso, alerta vermelho. Se a criança está recorrendo à automanipulação com frequência, pode procurar que ela está vivendo alguma situação que está gerando uma ansiedade gigante nela. Que está gerando uma insegurança gigante, ela está tensa e ela encontra um jeito de relaxar fisicamente algo que é emocional. Tá? Então, fique atento. E isso não é só para criança, não, é para qualquer idade. Se a gente está recorrendo a masturbação, tem alguma coisa que está desequilibrada em outra área. Que você está precisando muito desse alívio, dessa sensação de bem-estar. Está desequilibrado. Tudo na nossa vida pede equilíbrio. E aí, gente, o respeito, ele vai me ajudar a olhar para a criança na necessidade dela. Nós vamos falar disso muito no próximo encontro de limite. Quando eu olho a vontade da criança, eu não estou necessariamente olhando para a necessidade dela. A criança muitas vezes fala que ela quer isso, mas eu como mãe, como pai, preciso saber se isso vai ser bom para ela ou não. O respeito significa que eu preciso de encontrar meu filho na necessidade dele. Por isso que eu devolvo a pergunta para ele. Por isso que eu checo o que, que ele tem de informação sobre o que ele está me pedindo, ou o que, que ele está vivendo. Por isso que é importante conversar com seu filho, sentar com seu filho, ficar lá à toa falando de bobagem. Porque nesses momentos, seu filho vai passar de um assunto para outro e para outro, e de repente, ele está te contando de aflições que ele está vivendo, que você jamais ia saber. Porque você está num caminho de confiança com ele, está preservando, ajudando a preservar a intimidade, a privacidade. Você não chega e pergunta, meu filho, me fala aí, você está namorando ou não está? Você está transando ou não está? Opa, peraí, né? As coisas não são assim. Ele não vai te falar, não. E quando você vai estabelecendo, eu lembro que minha filha tinha um pretendente no segundo período que levou flores para ela, com 5 anos de idade. É lógico que a gente recebeu, porque, né? Não ia falar com o menino, ó, presta atenção, está fora de contexto. fora da idade, recebendo e tal. E aí ela falou, mãe, o fulano é meu namorado? É bonitinho falar do namoradinho, não é? Bonitinho falar. Os pais de meninos falam mais tranquilos do que os pais de meninas. Aí eu falei com ela assim, filha, hoje não. Quando ele estiver, isso é sabedoria de Deus, tá, gente? Peça a Deus sabedoria a cada manhã, que nas situações que você viver, que você ficar encalacrado, ele vai fazer igual a chuva, vai gotejar a sabedoria. Falei, eu lembro até o lugar que eu estava assim, na calçada, falando com ela. Quando ele estiver trabalhando, pode ser um namorado, dependendo de muitas outras coisas. Eu lembro que ela tinha 5 anos. Eu não podia também dar uma aula disso naquela hora. Naquela hora, me deu um clique. Por isso que eu acho que foi uma sabedoria de Deus. Falei, gente, a gente precisa estabelecer um marco que seja palpável e concreto para a criança. Namorar é para quem tem condição de cuidar e se responsabilizar pela vida. Não é em qualquer momento que eu posso fazer isso, não é em qualquer idade. Porque eu vou estar me envolvendo com uma outra pessoa. Provavelmente vocês não vão escutar isso em lugar nenhum. Namorar. Eu não sei se eu vou conseguir, porque a gente vai indo, vai estar gravando, tá? Namorar é se envolver com uma outra pessoa. E você precisa ter capacidade de se responsabilizar por esse envolvimento com você e com o outro. Mas meu filho tem 12 anos, todo mundo namora lá. Namora não, né, gente? Porque namorar é um trem que não existe mais. Todo mundo pega todo mundo. Hoje, o que a gente vê nessa idade que eu acabei de falar, de 12 anos, 11 anos, é já nas festinhas quem pega mais meninas ou meninos. Não é novidade. Está sendo um conhecimento e um entendimento que as crianças estão tendo nessa idade. E se eu estou alheia a isso, o que, que vai ficar como conceito? Pode. Então, o tempo todo eu vou trabalhando o respeito no sentido de, filho, eu acho que você não dá conta disso agora. Você acha que você dá? E aí eu vou jogando a responsabilidade. Eu preciso jogar a responsabilidade que ele dá conta de pegar. Se ele titubear, ele mesmo vai saber que ele não vai dar conta disso. Você vai dar conta do sentimento que você vai despertar? Você vai dar conta do seu corpo? Porque uma mão dada pede um beijo. Um beijo pede um abraço. Um abraço pede um esfregão. E para estar numa relação sexual com 11 anos, é um pulo. Assim. O que eu estou falando está assustando vocês ou não? Só para eu saber como é que nós estamos aí de dar uns, né? Será que está assim? Pode perguntar, pode pesquisar. Pode pesquisar. Se eu estiver errada, por favor, venham aqui e falem, oh, você está viajando. Tá? Por isso, gente, que a gente agora vai para a parte que é linda. Olha que lindo, vocês até veem os coraçõezinhos ali na palma da mão. Por que, que eu estou falando de amor? Não é porque no dia dos namorados tem um monte de coraçãozinho nas decorações de tudo, não. Não é um amor romântico que fala, eu te amo, nossa, você é tudo para mim. Porque na vida real, não é assim que acontece. Tem hora que a pessoa que você se relacionou e relaciona com ela, seu marido, sua esposa, seu namorado, você quer matar ele de raiva que você está. Acredito que ele está fazendo isso comigo. Acredito que ele está fazendo isso. A gente tem raiva. É natural a gente ter raiva. A gente é gente, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente alegria. E muitas vezes a gente não sente amor, porque amor não é uma emoção, é um sentimento, é uma coisa pensada. Eu preciso de... É como se fosse uma daquelas equações matemáticas com um monte de variável que tem que fechar. Aí eu amo. Mas eu só amo quem está do meu jeitinho. Porque se sair do meu jeitinho, a raiva chega. E filho, gente, é um foco. Presta atenção. O filho é um foco gigante das nossas frustrações, das nossas dores, não é dos nossos amores. Do que dói em mim, vocês lembram lá no começo em que filho publica pai e mãe? Filho publica a nossa dor. Filho publica as nossas fraquezas. Aquilo que você não queria que ninguém soubesse que você faz, que você é. Aquilo que você, nem você, quer olhar para isso. Seu filho vai lá e pá! Publicado. E se você tiver humildade, você vai olhar para ele e vai perguntar assim: o que que disso é meu? Essa é a pergunta mais doída que um pai e uma mãe pode fazer. A coisa mais fácil que tem é a gente mandar nossos filhos serem consertados, tá, entre aspas, para o psicólogo, para o fonoaudiólogo, para o psiquiatra, para o terapeuta ocupacional, para o médico, para a avó, para o vô. A gente fica fácil para nós. Conserta, eu até pago, conserta ele aí que eu não estou dando conta disso. Só que muitas vezes o isso é a sua dificuldade. Muitas vezes. Você pode pôr aí num crivo, como se fosse um crivo, sabe? Aquele gabarito. Põe lá. Provavelmente vai dar a lacuna lá vai dar certinho. A dificuldade dele é a sua. De muitos jeitos. A gente só precisa ter coragem de olhar para essa verdade, passar por todo aquele caminho e respeitá-lo profundamente nessa hora e lembrar que eu sou fonte dele e que se eu quero mudar a cor da água, eu vou ter que mudar aqui primeiro. Olha só, gente. Amor não é coraçãozinho. Amor é aceitar o outro do jeito que ele é. Amor e respeito são duas palavras que estão juntas o tempo todo. Respeitar é o olhar de novo. Em inglês fica mais fácil, que é respect. Respect. Respeitar. E eu olho de novo. Eu respeito alguém que eu vi essa pessoa aqui e eu volto o olho para ela e falo, ó, eu te vi. Isso é uma ação pequena de respeito. Você se sente visto, você se sente percebido. É diferente do amor? Dá para você falar que alguém te ama se essa pessoa não te percebe? Dá para você falar que alguém te ama se essa pessoa não presta atenção em você? Dá para você falar que você ama alguém e essa pessoa vai sentir o seu amor se você não está atento a ele? Ou a ela? Não dá. A gente só se sente amado quando a gente é percebido como uma pessoa que tem necessidades e precisa de ser aceito pelo outro. A maior dor do ser humano, a maior dor do ser humano é ser rejeitado. Aí começam as nossas maiores encrencas, quando um pai ou quando uma mãe rejeita o filho. E rejeitar um filho não precisa pôr para fora, abandonar, doar. A gente rejeita o filho num café da manhã dentro de casa. Você de novo está fazendo isso? Que raiva! Você não conserta, não? É simples assim. Ou então, quando ele vem te falar de uma coisa que está doendo, você fala, não, filho, peraí. Ou então você nem fala, presta aqui seu celular, Dani. Você faz assim, pode falar. Estou te ouvindo, filho, pode falar. Hã? Não. Ele está gritando, te pedindo atenção. Isso aqui é ladrão de atenção. Você está contando para ele que o que está na sua mão é muito mais importante do que ele. Nesse momento, ele se sente rejeitado. Neste momento. Pode ser que nos outros não, mas nesse momento ele se sente. Isso gera uma dor, isso gera um problema. A gente, em qualquer idade, virou gente, nasceu. A gente necessita de ser aceito do jeito que a gente é. E é aí que Deus ensina para a gente uma lição que é inquestionável. A gente não tem argumento para falar que eu não dou conta de amar. Porque Deus ama a gente do jeitinho que a gente é. Ele não põe condições. Ele fala, eu te amo. E eu vou caminhar com você. Caminha comigo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar. Eu estou atento a você. Deus faz isso com a gente. Então, às vezes a gente não vai dar conta de fazer isso naturalmente. É um exercício gigante de aceitar o outro. Aí você olha para o olho de Deus para você e fala, mas e se ele me aceitou com as minhas encrencas, quem sou eu para não aceitar o outro com as encrencas dele? Só a pessoa... Tem uma música que fala, cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. Vocês já ouviram uma música que fala isso? Acho linda essa. Cada um sabe a delícia e a dor de ser o que é. A história de cada um de nós aqui traz a gente exatamente para esse momento que a gente está vivendo. E se eu tivesse nascido do seu pai ou da sua mãe e vivido a sua história, seria eu que estaria vivendo o momento de vida que você está vivendo. Às vezes a gente vê aí crimes absurdos e a gente quer logo pena de morte. Vai nascer do pai e da mãe daquela pessoa e vai viver a história que ele viveu. Talvez era você que estaria ali cometendo aquele crime. Porque a gente é formado, gente, a gente se torna a nossa história. E não é só a história desde o dia que eu nasci. É a história que a minha família traz. Que eu, são os vínculos que eu recebo, os valores, os princípios que me moldam, as dores. E muitas vezes a gente acha que a gente rompeu com isso. Fala, não, eu estou fazendo a minha história. Quanto mais a gente briga com a história da nossa família e com os nossos pais, mais agarrado nós estamos. Na hora que você ama, que você aceita do jeito que eles deram conta, mesmo que tenha sido de um jeito muito diferente do que você gostaria, na hora que você aceita o seu pai e a sua mãe, do jeitinho que eles deram conta de te criar e cuidar de você, você consegue perdoar. E você consegue ficar livre para construir a sua história a partir do que você acredita que é importante para você. Não é para mostrar para ele que eles estavam errados. Olha como que eu sei fazer melhor que você. Por isso que tem aquele princípio de honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe é honrar pai e mãe o tempo todo. Quando eu faço isso, eu estou conseguindo estar em paz com eles, para eu estar em paz com os meus filhos e com as gerações que vêm. A gente tem uma herança, gente, transgeracional. E isso fala lá na Bíblia assim, visitarei a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas derramarei... Eu usarei de bênção, misericórdia, até mil gerações... Uma pessoa que está brigada com o pai e com a mãe, está honrando, essa conta vai chegar. Pode não ser com você nem com seu filho, mas seu neto provavelmente vai ter que pagar essa conta. Por isso que não dá para a gente pegar só o menininho pequenininho lá e mandar consertar, porque às vezes a encrenca é longa. E tem uma coisa, gente, que... A gente precisa de ficar atento às nossas famílias e à nossa história. Aí cada um, eu vou só, isso é muito complexo, mas eu quero falar só para te dar um norte aí. Muitas vezes, a relação de casal dos pais é uma relação de competição. O tempo todo está competindo. Quem é melhor que quem? Quem que vale mais nessa família, o homem ou a mulher? E eu estou falando família porque é quem é capaz de gerar, homem e mulher, porque é quem é capaz de gerar vida. Tá? Por isso que o parâmetro que eu estabeleço para a família e que eu posso estar aqui tranquila para falar é quem gera vida. Tá? Não há possibilidade de gerar vida dois homens e duas mulheres. Não há possibilidade. Pode adotar de outro pai e de outra mãe, de um casal. Pode ser até uma inseminação artificial. É um outro homem. Tá? E filho, a fonte de filho, é pai e mãe. Não tem quem mude isso. Não existe possibilidade de mudar isso. Se esse casal, ou se essa família vive competindo, pode ser, gente, numa elegância, num silêncio, mas numa precisão, ou num desprezo. Hoje nós estamos vivendo uma situação que todo mundo já ouviu falar do empoderamento da mulher. O empoderamento da mulher nada mais é, no meu ponto de vista, do que o contrário daquela força excessiva do homem opressora. Só muda, só inverte. É igual aquela gangorra, assim, sabe? Aquele brinquedo. Antes o homem estava em alta, agora é a mulher. Mas nessa brincadeira, um tem que perder para o outro ganhar. E isso é competição. Se eu estou competindo e na minha família quem vale mais é mulher, presta atenção, valor, tá? Valor. Quem tem voz, quem decide as coisas é a mulher, é um funcionamento, é um princípio, o eixo de funcionamento dessa família é a competição. A minha vontade prevalece. É meu, egoísta. Isso vai gerar no meu filho um padrão de funcionamento. Então, vamos imaginar que na minha casa, eu que mando. Vou contar para vocês, era assim, tá? Confissão, era assim. Eu, baixinha invocada, quem conhece meu marido sabe, ele tem 1,94 m. Deus foi muito sábio, me deu um homem muito alto para eu poder olhar e falar, fica na minha, né? Mesmo assim, eu tinha esse tupete. Mas isso não era claro para mim, não, tá? Eu não sabia disso, não, assim. Eu fui entendendo isso a partir de estudos, de entender processos de família. Se eu parasse nesse jeito de funcionar, provavelmente os meus filhos iam formar que tipo de relacionamento? Eu tenho um filho e uma filha. Provavelmente minha filha ia encontrar um homem fraco para ela continuar sendo forte. E é assim, desse jeitinho que a gente faz. Vocês já viram uma história assim? Fala, não, a gente casa com o pai da gente. A pessoa igualzinha, de um jeito diferente, igualzinho. E vice-versa. Casou com a mãe. Ela é diferente. Essa sua esposa é diferente, mas é igualzinha. Porque é a referência, gente. Aí, se eu não cuido para equilibrar isso em mim, eu posso, inclusive, gerar uma informação profunda de identidade, de lealdade familiar, de que homem não tem valor nenhum, então eu vou querer uma mulher para mim. Que aí está tudo garantido. E meu filho? Tem algumas saídas. Eu fico bem fraquinho, arranjo uma mulher bem forte e eu continuo a história da minha família. Ou então, eu que não vou mexer com mulher, vou virar mulher, porque aí eu fico valendo mais. Faz sentido isso para vocês, gente? Isso não é falado, isso me dá um desespero, porque não é falado. Nós estamos sofrendo as nossas dores sem ser olhada para onde que é a raiz dessa dor. Tem gente se garantindo numa felicidade, seja ela heterossexual ou homossexual, ou de que ordem for, mas que está vivendo nesse padrão de funcionamento. E aí não importa se é hétero ou se é homo. Entendeu? A gente consegue viver um relacionamento de competição de qualquer jeito. Agora, ali é diferente. O único jeito de eu sair da competição é ir para a cooperação. Não existe outro caminho. Não tem jeito de caminhar junto. Na competição e na cooperação. Competição, um pezinho lá, um pezinho cá. Um pezinho lá, um pezinho cá. Não dá. Na cooperação, eu preciso de respeitar quem está comigo. Na cooperação, falei certo. Eu vou operar junto. Então, tudo que a gente faz, aquela gangorrinha não serve. Porque ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Então, se eu não concordo, aí vou dizer agora dessa situação. Então, se eu entendo que eu estou querendo ser mais forte que o meu cônjuge, que o casal que gerou os meus filhos, eu vou precisar de cuidar e tratar intensamente a raiz disso e a minha relação atual para dar para os meus filhos a condição de viver uma história diferente. Não adianta chorar o leite derramado depois. Qualquer pessoa tem condição de reescrever a história. Qualquer. Só que só dá conta de fazer isso no amor, no respeito, no perdão. E isso é o tripé da paz. A melhor maneira que a gente tem de ensinar afetividade e sexualidade para os nossos filhos é cuidando da nossa. Muito atento, porque isso não quer dizer que os nossos filhos não vão ter a experiência de vida deles. E muitas vezes isso vai conturbar. Mas se eu estou atenta a eles e a mim, eu vou conseguir fazer o que for necessário e buscar a fonte de vida necessária para eu ter paz com a fonte dos meus filhos. Ô, gente, e eu estou falando isso não é uma teoria que eu aprendi. Isso é uma realidade na minha história. De 18 anos de casada, talvez os 2, 3 últimos anos, a gente está conseguindo construir isso, que não é fácil. Há que se ter muita humildade e respeito. Há que se aceitar demais quem você é e quem que o outro é. E topar uma caminhada que a necessidade é os dois ganharem. E eu vou dizer para vocês, eu vejo os meus filhos hoje numa gratidão de ver o impacto desse relacionamento num outro eixo de funcionamento, o ganho que eles estão tendo em tudo. Até nota na escola melhorou. Paz, paz é isso. Paz é você poder voar um voo cruzeiro. Sim. Medo de cair, vai ter turbulência, obviamente, né, gente? Mas a chance de um voo mais tranquilo é muito maior. E é assim que a gente vai sarando as nossas gerações. Não adianta eu querer ensinar o meu filho o que equivale, o que não vale aqui na minha palavra, se o que eu estou vivendo dentro de mim é outra história, porque é essa história que ele vai viver. Não tem quem mude isso. Por isso que choveu hoje. A gente precisa de molhar a nossa terra. Revolver. Começar a tirar a semente e erva daninha. Que só com a terra molhada que a gente consegue. E aí a gente consegue também começar a escolher qual semente que eu vou plantar nessa terra. E não importa a idade dos seus filhos, eles vão ser beneficiados. Porque o amor cobre multidão de pecados. E o perdão, gente, é um trem poderoso demais. Perdão não é religião. Perdão é uma decisão. Você escolhe perder a sua razão. Você escolhe perder os seus bons motivos para odiar aquela pessoa, para ter raiva daquela pessoa, para querer que ela esteja tendo problemas na vida dela e ficando feliz porque ele está vivendo isso, ela está vivendo aquilo. Você escolhe perder e provavelmente você vai ter justificativa para desejar isso para o outro. Provavelmente você teve uma perda anterior que te feriu profundamente. Perdão é você escolher perder essa perda. Por isso que chama perdão, deve ser, né? Uma perda muito grande. Você perde duas vezes. Você libera, você fala, vai. Eu te aceito do jeito que é, porque você viveu a sua história e você só deu conta de fazer desse jeito. Eu também tenho as minhas situações que eu não vou dar conta de acertar. E eu vou precisar de ser perdoado. Porque senão nós vamos criando nós nos relacionamentos. Nó de atadura. E o nós de coletivo, de junto, de cooperação, vai embora. A aceitação é o amor em compreensão. Se eu te quero do meu jeito, eu não te amo. Se eu preciso mudar para você me aceitar, você não me ama. Se do jeito que somos nos aceitamos, sim, nós nos amamos. Do jeito que é, eu recebo. Do jeito que é, mesmo não concordando, eu aceito. Do jeito que é, eu amo. Principalmente na discordância, porque na concordância é fácil. E aí, gente, faz isso aí, ó. Isso tudo vira raiz que vai frutificar, que vai ter sustância. E que ali ainda não está aparecendo, não, porque nós estamos falando de criança, mas vai dar fruto essa árvore, que vai dar semente e que vai gerando novas vidas. Mas tudo vai depender do que está ali na sua mão todos os dias. Tudo vai depender disso. Eu queria deixar essa imagem. Tá bom? Pode quê? Sim. Ô, gente, isso aí, eu fico muito matutando, sabe? E eu queria entender muito que tal amor que é esse. Pergunta para Deus suas dúvidas, ele responde. Foi o melhor jeito que eu entendi o que é amor. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, agora eu consigo medir. Agora eu consigo medir meu amor. Tá? Então isso é uma medida. É igual aquelas colheres medidoras. Meça o seu amor. E é isso. Muito obrigada. Dia 13 de abril, se vocês puderem, estejam aqui com a gente. Bem, eu quero primeiro honrar cada um que veio, né? Nós temos os avós.